Tenta copiar, mas copia de quem? Tenta no toque ele fez. Vou subir o morro pra sentar pros traficantes. Avisa pra Piau que hoje ele tá camante. Avisa pra Piau que hoje ele tá camante. Vou subir o morro pra sentar pros traficantes. Avisa pra Piau que hoje ele é da amante. Mas avisa pra Piau que hoje ele tá camante. Vou subir o morro pra sentar pros traficantes. Eu vou subir o morro pra sentar pros traficantes. Avisa pra Piau que hoje ele tá camante. Avisa pra Piau que hoje ele tá camante. Vou subir o morro pra sentar nos traficantes. Avisa pra Piau que hoje ele é da amante. Avisa pra Piau que hoje ele é da amante. Mas avisa pra Piau que hoje ele tá camante. Sou amante mesmo, o problema é do seu marido. Sou amante mesmo, o problema é do seu marido. Ele é casado com você, mas nem fuder comigo. Ele é casado com você, mas nem fuder comigo. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. Tu acha que senta, mas eu senta no motel. Tu acha que senta, mas eu senta no motel. Pega, pega, pega. Mas eu sempre no motel. Tu acha que eu sempre no motel.